Corpo de Tebaldo. Mais sentidas as minhas correrão neste momento para chorar do amor o banimento. Junta estas cordas. Ai, fostes logradas, assim como eu, ó cordas malfadadas, porque Romeu agora está no exílio. Ele contava com o vosso auxílio para chegar até meu virgem leito, mas viúva vai achar-me, deste jeito. Vem, ama, traze as cordas, pois a morte, não a Romeu me liga a triste sorte. Ama diz, recolhei-vos a vossos aposentos. Hei de encontrar Romeu, para trazer-vos algum consolo. Sei onde se encontra. Ficai certa de tê-lo aqui esta noite. Vou buscá-lo já já. Está escondido na cela de Lourenço. Julieta diz, ó, traze-o logo. Dá-lhe este anel e dize ao meu amado que me venha trazer o último adeus. Saem. Cena 3. O mesmo. Cela de Frei Lourenço. Entra Frei Lourenço. Frei Lourenço diz, Romeu, vem cá, homem medroso. As aflições de ti se enamoraram. Desposaste a desgraça. Entra Romeu. Romeu diz, padre, que novidades. E a sentença do príncipe, qual foi? Qual é a tristeza que eu ainda não conheço e que deseja tocar-me a mão de perto? Frei Lourenço diz, o meu querido filho por demais íntimo se mostra com essas companhias tão adversas. Vou contar-te o que foi que disse o príncipe, qual foi sua sentença? Romeu diz, não teria sido juízo final sua sentença. Frei Lourenço diz, dos lábios lhe saiu uma sentença mais branda, não a morte para o corpo, mas o exílio do corpo. Romeu diz, exílio, exílio. Sê clemente, dizendo logo morte, pois mais horror contém no olhar o exílio que a própria morte. Assim, não me repitas essa palavra, exílio. Frei Lourenço diz, estás banido de Verona. Reveste-te de calma, pois o mundo é bastante grande e largo. Romeu diz, mundo não pode haver fora dos muros de Verona, mas dores, purgatório, o próprio inferno. Estar daqui banido, é banido também estar do mundo, e semelhante banimento é a morte. Alcunha, assim, da morte é banimento, dando à morte esse nome, com machado de ouro a cabeça me apartais do tronco rindo do golpe que me tira a vida. Frei Lourenço diz, ó pecado mortal! Ó rude absurdo desagradecimento! Nossas leis dão nome de morte à tua falta, mas o benigno príncipe, tomando teu partido, a lei pôs de lado, logo, em exílio mudou o escuro termo. É graça, e grande, e tu não queres vê-la. Romeu diz, é tortura, não graça. O céu se encontra onde Julieta vive. Um simples gato, um ratinho, um cachorro, as coisas ínfimas aqui vivem no céu e podem vê-la. Mas não o pode Romeu. Mais importância, mais dignidade, mais cortesania se acham nas varejeiras dos monturos, que no pobre Romeu. Tocar conseguem no cândido milagre da querida mão de Julieta e mortal benção podem dos lábios lhe roubar que, com modéstia pura e vestal, corados ainda ficam por julgarem que os beijos são pecado. As moscas fazem isso, e eu sou forçado a moscar-me daqui, são povo livre, eu, banido. E ainda dizer que esse exílio não significa a morte? Não possuis mistura venenosa, faca afiada, ou qualquer meio rápido de morte, por mais baixo que seja e que me mate, tirante esse banido? Ora, banido! Ó frade, essa palavra os condenados usam no inferno e diurros acompanham. Na qualidade de homem santo, sendo, como és, um confessor, que tem poderes para perdoar pecados, meu amigo declarado, pretendes esmagar-me com esse termo, banido. Frei Lourenço diz, homem sem juízo, ouve-me ao menos uma palavrinha. Romeu diz, oh, vais falar de exílio novamente. Frei Lourenço diz, vou emprestar-te uma armadura, para esse termo amparar, filosofia, o leite doce e são da adversidade, que te há de confortar, embora estejas, em verdade, banido. Romeu diz, mas, banido. Põe a filosofia numa forca, a menos que a filosofia possa fazer uma Julieta, uma cidade mudar, ou deixar irrito um decreto. Se não, de nada vale, para nada pode servir-me. Não me fales nisso. Frei Lourenço diz, vejo que os loucos não possuem orelhas. Romeu diz, como tê-las, se os sábios não têm olhos. Frei Lourenço diz, deixa-me discorrer sobre o teu caso. Romeu diz, falar não pode sobre o que não sentes. Se, como eu, fosses moço, se Julieta te pertencesse, por se ter tornado tua esposa há uma hora, se tivesses morto Tebaldo, e louco, apaixonado como eu te visses, bem, assim podias falar, arrepelar a cabeleira, jogar-te ao solo como faço agora, para dar a medida de uma cova que ainda vai ser aberta. Batem dentro. Frei Lourenço diz, estão batendo, Romeu. Levanta-te depressa e esconde-te. Romeu diz, não, a menos que o sopro dos gemidos do coração, à guisa de neblina, me ocultasse da busca dos olhares. Batem. Frei Lourenço diz, escuta. Estão batendo novamente. Quem está aí? Romeu, Romeu, levanta-te. Pode ser preso. Um momentinho apenas. Batem. Levanta-te. Esconde-te em meu quarto, 75. Já vou. Já vou. Por Deus, como és teimoso. Batem. Já vou. Quem bate com tamanha força? Da parte de quem vindes? Que quereis? Ama diz, dentro deixai-me entrar, para que eu dê o recado. A senhora Julieta é que me manda. Frei Lourenço diz, bem-vinda sois, então. Entra ama. Ama diz, o santo frade, dizei-me, santo frade, onde se encontra o senhor de minha ama? Onde está ele? Romeu, que é dele? Frei Lourenço diz, ali, jogado ao solo, embriagado por suas próprias lágrimas. Ama diz, oh, justamente o caso de minha ama. Justamente o seu caso. Frei Lourenço diz, oh simpatia dolorosa, terrível situação. Ama diz, ela está justamente assim, deitada, chorando e lastimando-se, chorando sem parar. Levantai-vos, levantai-vos. Sede homem, por amor, sim, de Julieta. Por que vos consumirdes em lamentos? Romeu diz, ama. Ama diz, ah meu senhor. A morte é o fim de tudo. Romeu diz, fala-me de Julieta. Como pensa? Não me julga assassino inveterado, pelo fato de eu ter manchado a infância de nossa grande dita com um sangue tão próximo do seu? Onde está ela? Que faz? Que diz minha secreta esposa do nosso amor destruído? Ama diz, oh, não diz nada, senhor, mas chora, chora sem parar. Ora se joga ao leito, ora levanta-se, chama Tebaldo, grita o vosso nome, e cai de novo. Romeu diz, como se esse nome, por um canhão contra ela disparado, lhe desse a morte, como a mão maldita de tal nome o fizera com seu primo. O frade, dize-me, em que parte abjeta de minha anatomia está meu nome? Dize, que eu saquearei, no mesmo instante, a casa do inimigo. Saca da espada. Frei Lourenço diz, detém essa desesperada mão. Acaso és homem? Tua postura o afirma, mas as lágrimas são de mulher, mostrando esses teus atos desesperados o furor selvagem dos próprios animais. Ó deformada mulher, sob a aparência de um mancebo, ou animal deturpado, sob a forma de ambos, pasmado estou. Pela minha ordem sagrada, sempre fiz outro juízo de teu temperamento. Não mataste Tebaldo? Agora queres suicidar-te, assim, matar a tua própria esposa, que de tua vida vive, revertendo contra ti próprio esse ódio amaldiçoado? Por que insultas o berço, o céu e a terra? O berço, o céu e a terra unidos se acham em ti, e de uma vez perdê-los queres? Ora, envergonhas tua forma, o espírito, o amor, que em barda tens, como usurário, sem que nada uses no seu ver o emprego para te ornar a forma, o amor, o espírito. Tua nobre figura é como imagem de cera, se o vigor viril lhe falta, teu amor tão prezado, oco perjúrio que mata o amor que proteger juraste, o espírito, esse ornato da postura, como do amor, se encontra deformado pela conduta de ambos, como pólvora no frasco de um soldado inexperiente, que por tua própria ignorância explode, com tuas próprias armas desmembrando-te. Vamos, homem, levanta-te. Está viva tua Julieta, por quem te achas quase no ponto de morrer. Estás com sorte. Tebaldo quis matar-te, a morte deste-lhe. Nisso foste também muito venturoso. A lei se mostra tua amiga, a pena de morte atenuando para exílio, outra ventura. Sobre o dorso um fardo de bênçãos te caiu. Com seus mais ricos atavios te vem fazendo a corte sempre a felicidade, mas no jeito de um rapaz não polido e caprichoso, com a sorte e o amor amuado te revelas. Toma cuidado. Quem assim procede, acaba sempre mal. Vamos, levanta-te. Vai ter com teu amor, como assentamos. Escala o quarto e leva-lhe conforto. Tem cautela, porém, não te demores até que venham iniciar a guarda, porque então para Mantua não sairás, que é onde vais viver até que achemos a hora oportuna de anunciar as bodas, a reconciliação fazer de todos os vossos conhecidos, e a demência do príncipe alcançar, para chamar-te, finalmente, de volta, retornando tu com 100 vezes mil mais alegrias do que tinhas de dores ao partires. Ama, segue na frente. Recomenda-me a senhorita e dize-lhe que cuide de mandar para a cama toda a casa, a isso disposta pelos cruéis eventos. Romeu vai logo. Ama diz, ó Deus! Aqui ficará toda a noite, para ouvir bons conselhos. Quanto vale, quanto, a instrução? Senhor, a senhorita anunciarei vossa ida. Romeu diz, sim, e diz-lhe que se prepare para repreender-me. Ama diz, eis um anel, senhor, por ela entregue para que vô-lo desse. Vamos, vinde depressa que já está ficando tarde. Sai. Romeu diz, como isto o coração me fortalece. Frei Lourenço diz, saí, boa noite, e toda a vossa dita sabeis depende disto, ou sai antes de iniciarem a guarda, ou, muito cedo disfarçado, deixai nossa cidade. Ficai em Mantua, que eu acharei meios de encontrar vosso criado. Ele vos há de com frequência levar as boas novas do que se for passando em nosso meio. Dai-me a mão. Passai bem, à pressa. Adeus. Romeu diz, não fosse a dita me levar daqui, sentir a dor em me afastar de ti. Adeus. Saem. Cena 4. O mesmo. Um quarto da casa de Capuleto. Entram Capuleto, a senhora Capuleto e pares. Capuleto diz, as coisas, meu senhor, tomaram rumo tão infeliz. Que tempo não tivemos de advertir nossa filha? vede bem, dedicava afeição sincera ao primo Tebaldo. Tal como eu. Bem, só nascemos para morrer. Já é muito tarde, agora ela não descerá. Posso afiançar-vos que, se não fosse vossa companhia, há uma hora já me houvera recolhido. Paris diz, este tempo de dor não é propício para a corte fazermos. Bem, despeço-me. Senhora, passai bem. A vossa filha recomendai-me. Senhora Capuleto diz, farei isso mesmo. Saberei cedo o pensamento dela. Hoje ela está na dor enclausurada. Capuleto diz, senhor Paris, atrevo-me a afiançar-vos o amor de minha filha. Ela se deixa, quero crer, dirigir por mim em tudo. Sim, estou certo disso. Ao quarto dela subi, mulher, antes de vos deitardes. Contai-lhe o amor de nosso filho Paris e, notai bem, contai-lhe que na próxima quarta-feira. Porém, que dia é hoje? Paris diz, segunda, meu senhor. Capuleto diz, ah, segunda. Muito bem. Quarta-feira é muito cedo. Será na quinta? Sim, comunicai-lhe que ela desposará na quinta-feira este muito nobre conde. Estareis pronto? Aprovais tanta pressa? Não faremos muito barulho, uns dois ou três amigos, nada mais, ora vede, porque, tendo sido morto Tebaldo, há pouco tempo, poderemos dar aso a que se pense que não lhe dedicávamos estima como aparente, e que comemos muito. Por isso reuniremos uma dúzia de amigos, tão somente, é ponto nisso. E agora que dizeis de quinta-feira? Paris diz, senhor, quisera que essa quinta-feira já fosse amanhã mesmo. Capuleto diz, podeis ir. Muito bem. Pois que seja quinta-feira. Antes de vos deitar, e de falar-lhe. Preparai-a para esse casamento. Adeus, senhor. Olá. Luz no meu quarto. Aqui, primeiro. Aqui. Já é tão tarde, que, com mais um pouquinho, poderemos dizer que é cedo. Bem, adeus. Boa noite. Sai. Cena 5. O mesmo. Quarto de Julieta. Entram Romeu e Julieta. Julieta diz, já vais partir, o dia ainda está longe. Não foi a cotovia, mas apenas o rouxinol que o fundo amedrontado do ouvido te feriu. Todas as noites ele canta nos galhos da romeira. É o rouxinol, amor, crê no que eu digo. Romeu diz, é a cotovia, o arauto da manhã, não foi o rouxinol. Olha, querida, para aquelas estrias invejosas que cortam pelas nuvens do nascente. As candeias da noite se apagaram, sobre a ponta dos pés o alegre dia se põe, no pico das montanhas úmidas. Ou parto, e vivo, ou morrerei, ficando. Julieta diz, não é do dia aquela claridade, podes acreditar-me. É algum meteoro que o sol exala, para que te sirva de tocheiro esta noite e te ilumine no caminho de Mântua. Assim, espera. Não precisas partir assim tão cedo. Romeu diz, que importa que me prendam, que me matem. Serei feliz, assim, se assim o quiseres. Direi que aquele ponto acinzentado não é o olho do dia, mas o pálido reflexo do diadema da alta Cíntia, e também que não foi a cotovia, cujas notas abóbadas celeste tão longe ferem sobre nossas frontes. Ficar é para mim grande ventura, partir é dor. Vem logo, morte dura. Julieta quer assim. Não, não é dia. Julieta diz, é dia, foge. A noite se abrevia. Depressa. É a cotovia, sim, que canta desafinada e rouca, discordantes modulações forçando e insuportáveis. Dizem que ela é só fonte de harmonia, não é assim, pois ora nos divide. Há quem diga que o sapo e a cotovia mudam os olhos. Oh, quisera agora que ambos a vós também trocado houvessem, pois ela nos separai, assim tão cedo, como grito de caça mete medo. Oh, vai! A luz aumenta a cada instante. Romeu diz, a luz. A escuridão apavorante. Entra Ama. Ama diz, senhora. Julieta diz, ama. Ama diz, vossa mãe se dirige para cá. Sede prudente, já raiou o dia, como podereis ver. Sai. Julieta diz, então, janela, que o dia entre no quarto e a vida fuja. Romeu diz, adeus, adeus. Um beijo, e desço logo. Desce. Julieta diz, já foste? Meu senhor. Amor. Amigo. Notícias quero ter todas as horas, porque um minuto encerra muitos dias. Fazendo a conta assim, ficarei velha antes de ver de novo meu Romeu. Romeu diz, adeus. Não deixarei passar um só momento sem te mandar contar o meu tormento. Julieta, oh, pensas mesmo que ainda nos veremos? Romeu diz, não o duvides, todas estas dores nos servirão ainda unicamente para doces deixar nossos colóquios. Julieta diz, ó Deus! Um coração tenho agourento. Vendo-te assim, tão longe, só parece que estás sem vida, dentro de um sepulcro. Ou vejo mal, ou estás, realmente, pálido. Romeu diz, podes crer-me, querida, de igual modo tu me pareces. A aflição sedenta nos bebe todo o sangue. Adeus. Adeus. Sai. Julieta diz, ó fortuna, fortuna. Os homens todos de inconstante te chamam. Se inconstante fores, mesmo, que tens a ver com ele, pela fidelidade tão famoso? Se inconstante, fortuna, pois espero que em vez de o sequestrares muito tempo, logo farás voltar. Senhora Capuleto dentro, ó filha, filha. Já estás de pé? Julieta diz, quem aqui está chamando? É minha mãe. Não se deitou ainda, ou já acordou tão cedo? Qual o insólito motivo que a faz vir falar-me agora? Entra, senhora. Capuleto. Senhora Capuleto diz, então, Julieta, como estás? Julieta diz, senhora, não estou boa. Senhora Capuleto diz, ainda a chorar te achas a morte de teu primo? Acaso queres com lágrimas tirá-lo do sepulcro? Inda que o conseguisses, impossível te fora dar-lhe vida. Assim, deixa isso. Alguma dor é indício de amizade, mas muito choro indica pouco espírito. Julieta diz, mas deixai-me chorar tão grande perda. Senhora Capuleto diz, sentis a perda, apenas, não o amigo, cuja perda chorais. Julieta diz, sentindo a perda tanto assim, outra coisa não me resta senão chorar o amigo. Senhora Capuleto diz, sim, menina, não choras tanto pela morte dele, como porque está vivo o miserável que da vida privou. Julieta diz, que miserável, minha senhora? Senhora Capuleto diz, esse vilão Romeu. Julieta, a parte vilão e ele estejam separados por milhares de léguas. Que perdoado seja por Deus como por mim já o foi. Contudo, homem nenhum tanto, como ele, me oprime o coração. Senhora Capuleto diz, é que esse biltre, esse assassino ainda está com vida. Julieta diz, sim, e longe do alcance destas mãos. Oh, se eu, tão só, vingar pudesse a morte do meu querido primo. Senhora Capuleto diz, ainda haveremos de vingá-lo, por isso não te aflijas. Para, pois, com essas lágrimas. A Mantua, exílio onde se encontra o renegado, mandarei quem lhe dê uma bebida tão fora do comum, que logo ele há de companhia fazer para Tebaldo. E assim, espero, ficarás contente. Julieta diz, de certo, nunca ficarei contente com Romeu sem o ter em frente morto. Assim meu pobre coração lamenta a perda de meu primo. Se pudesseis, senhora, achar uma pessoa, ao menos, que levasse o veneno, eu o preparara de modo que Romeu, tomando, logo repousaria em paz. Oh, como sente meu coração ouvir-lhe o nome odioso, sem conseguir aproximar-me dele para vingar o amor que eu dedicava ao meu primo Tebaldo, sobre o corpo de quem o assassinou. Senhora Capuleto diz, encontre os meios, que eu acharei esse homem. Mas agora vim trazer-te notícias mais alegres. Julieta diz, vem a tempo alegria em tal tristeza. E em que consistem essas alegrias, minha senhora, poderei sabê-lo? Senhora Capuleto diz, bem, bem, menina, tens um pai zeloso, que para te livrar dessa tristeza excogitou um dia de alegria como nem tu esperas, nem eu própria poderia pensar. Julieta diz, oh, vem a tempo. Mas, senhora, que dia será esse? Senhora Capuleto diz, filha, vê só. Na quinta-feira próxima na igreja de São Pedro Conde Paris, valente moço e nobre gentil homem, para sua aventura, alegre noiva te fará finalmente. Julieta diz, ora, por essa igreja de São Pedro, e por São Pedro, de mim não fará ele noiva alegre. Estranho tanta pressa, por esposo ter eu de receber uma pessoa antes até de me fazer a corte. Dizei, senhora, a meu senhor e pai, que não quero casar, é muito cedo, e que, quando o fizer, posso jurá-lo, antes escolherei Romeu, que odeio como bem o sabeis, que Conde Paris. Eis aí novidade de primeira. Senhora Capuleto diz, aí vem vosso pai, dizei-lhe tudo isso vós mesma e vede as consequências. Entram Capuleto e a ama. Capuleto diz, quando o sol morre, o céu chuvisca orvalho, mas na morte do filho de meu mano chove torrencialmente. Então, menina, que goteira é essa? Ainda e sempre em lágrimas? Que é isso? Sempre a chover? Num corpo pequenino, o mar imitar queres, barco, ventos. Pois teus olhos, aqui de mar eu chamo, fluxo e refluxo mostram, só de lágrimas, teu corpo é o barco nesse mar salgado, teus suspiros, os ventos, que em conflito permanente com as lágrimas se encontram e que hão de sossobrar-te o frágil corpo tão maltratado pela tempestade, se não fizer a tempo calmaria. Então, mulher, falastes-lhe a respeito de nossa decisão? Senhora Capuleto diz, sim, conversamos. Ela, porém, com isso não concorda. Muito vos agradece. Eu desejara que essa tola casasse com seu túmulo. Capuleto diz, mais devagar, mulher. Levai-me junto. Como? Não quer casar? E ainda agradece? Não se sente orgulhosa? Não se julga muito feliz sendo, como é, indigna por lhe termos obtido um noivo desses, tão digno gentil homem? Julieta diz, orgulhosa não estou, mas vos sou agradecida. Não posso ter orgulho do que odeio, mas agradeço justamente esse ódio que significa amor. Capuleto diz, que quer dizer tudo isso? Como assim, minha sofista? Agradecida e não agradecida, orgulhosa e também não orgulhosa. Não precisais agradecer-me os vossos agradecidos, nem mostrar orgulho dos orgulhosos ou o que quer que seja. Mas tratai de aprontar vossas juntinhas galantes para, Quinta-feira próxima, a Igreja de São Pedro Irdes compares. Caso contrário, para lá te levo dentro de uma carroça.